que vai ser lançado o concurso ainda este ano, é de certeza. Agora, quando ela vai ser iniciada, vamos dizer que ainda será este ano. Não há financiamento, como sabe, no quadro 2020 não está previsto qualquer financiamento para estas obras, para as obras privadas, portanto, nós somos uma IPSS, não está resumindo qualquer financiamento. Havia uma medida que era a 9.7, que era para sair, não chegou nunca a sair, estava dada a nossa ajuda, portanto, a fundos comunitários. De qualquer maneira, isso não nos vai impedir de avançar com a obra. Neste momento, contamos continuar a trabalhar e aquilo que queremos é que nos deixem trabalhar e, de certeza, que a gente a trabalhar, devemos arranjar dinheiro para pagar a obra. Já temos algum e vamos, de certeza, ganhar dinheiro para pagar a obra.